Ô piranha, DJ T tá chamando. Eu sei que tu tá querendo, sei que tu tá gostando. Sarrando, sarrando, DJ T tá chamando, tá chamando. Sarrando, sarrando, 4M tá chamando. Sarrando, sarrando, é o charada tá chamando. É só jogar bunda pra trás que os meninos tá passando. Ainda pra ficar gostoso, onde pra trás, sarrando, sarrando. Sarrando, DJ Teta tá chamando. Sarrando, sarrando, 4M tá chamando. Sarrando, sarrando, é o charada tá chamando. Ô piranha, DJ T tá chamando. Eu sei que tu tá querendo, sei que tu tá gostando. Sarrando, sarrando, DJ T tá chamando. Sarrando, sarrando, 4M tá chamando. Sarrando, sarrando, é o charada tá chamando. É só jogar bunda pra trás que os meninos tá passando. Ainda pra ficar gostoso, onde pra trás. Sarrando, sarrando, sarrando, DJ Teta tá chamando. Sarrando, sarrando, 4M tá chamando. Sarrando, sarrando, é o charada tá chamando. Com fé e com experiência e demonstrando minha potência. E pra aqueles que são acelerados, a chave é ter paciência. Voltamos mais potente, combatendo os oponentes. Som que entra na mente, eu já fui um delinquente.